fez o céu. Das estrelas, vejo também um seresteiro para conversar com elas. Vejo a lua que prateia minha estrada de sorrisos. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o amor. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o amor.